Olá. O ser humano é dotado não apenas do senso, mas também da capacidade de ser fiel. É verdade. O homem ele tem esse senso e tem essa capacidade. Porém, isso não quer dizer que ele usa da maneira correta. Pelo contrário, por conta do pecado, o homem acaba direcionando essa capacidade para o objeto errado, ou seja, ele acaba sendo fiel a coisas erradas. Então, os homens acabam sendo fiéis aos políticos, aos seus partidos, aos times e até mesmo às muitas religiões que existem, só para dar alguns exemplos daquilo que o homem é capaz. E você pode reparar que é uma fidelidade, muitas vezes, eu não vou dizer canina, né? Não sei se é correta essa comparação, mas é uma fidelidade bem grande e muitas vezes ela parece uma fidelidade a toda a prova. A pessoa é capaz de fazer grandes sacrifícios em função disso. Bom, a questão é que nós precisamos da ação de Deus para podermos ter uma fidelidade verdadeira no nosso coração, e precisamos da sua instrução para aprender sobre fidelidade. E quando nós olhamos para a Escritura, temos exemplos de pessoas fiéis. Uma dessas pessoas é Caleb. Caleb, contemporâneo ali de Josué. Contemporâneo em todos os sentidos, né? E que agora ele aparece aqui na narrativa do livro de Josué e aparece como esse bom exemplo de fidelidade. Portanto, hoje nós vamos ler o capítulo 14, dos versículos 6 a 15, para entender um pouco mais sobre isso, sobre o que a Escritura está nos mostrando aí. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Nós temos aqui, então, um exemplo de fidelidade provada e aprovada. E a primeira coisa que vamos ver é justamente a fidelidade de Caleb. Caleb se apresenta aqui diante de Josué, naquela espécie de centro governamental da época, podemos chamar assim, né? Que era Gilgal. Já falamos dessa cidade, dessa localização e tudo mais. Então, o grande acampamento ficou ali por um tempo, e conforme as tribos foram se distribuindo, Josué continuou ali com a sua, como quartel-general, vamos dizer assim, da ocupação, enquanto ela estava se processando ali naquele período, naquele contexto. E o que Caleb faz é procurar Josué. Ele era da tribo de Judá, e ele vai junto com alguns outros homens da tribo, acompanhando-o ali, né? E vai até Josué para falar algumas coisas, para ter alguns assuntos sérios, muito sérios ali para tratar com ele. E ele relembra algumas questões. Ele fala da questão, ou melhor, da missão que ele havia recebido lá no passado. Ele foi um dos 12 representantes ali das tribos que foram e que foram designados como espiões. Você sabe que foi um representante de cada tribo, totalizando 12 espiões no tempo de Moisés, isso lembra, né? Eles haviam saído do Egito. Quando chegaram já ali na fronteira da Terra Prometida, então Moisés enviou esses 12 espiões representantes das tribos, e Josué e Caleb estavam entre esses homens, entre esses espiões, né? E aí estão eles hoje. Hoje não, nesse dia que nós estamos estudando aqui, né? Ele relembra isso, né? E ele relembra também qual foi a atitude que ele teve. Ele fala da missão e fala da atitude que ele teve. Bom, em primeiro lugar, sabemos, né, que havia realmente homens bem maiores que os demais ali, que são chamados Enaquim. Que aqui aparece na 15, mas eu já comentei sobre isso, né? O in no final das palavras hebraicas já denota plural, né? Então nós, na verdade, não precisaríamos falar na 15, né? Os Enaquim. Os Enaquim são esses gigantes, já foram comentados aqui em outras passagens do livro de Josué. Então eram homens de estatura, de porte acima, bem acima da média, né? Por isso eram chamados gigantes. Não vai pensar aqui que algum tipo de ser extraterrestre, algum tipo de criatura diferente de um ser humano. É apenas um ser humano de proporções muito grandes, dos quais provavelmente, os comentaristas costumam concordar, provavelmente o Filisteu Golias, que aparece mais tarde. É um descendente, é um que ainda restou lá dessa linhagem de homens muito grandes. Para você ver o tamanho de Golias, basta você ir lá na famosa história, no episódio ali em que Davi o enfrenta, para você ter uma ideia ali na sua Bíblia, você vai encontrar as proporções realmente desse homem, dá para a gente ter uma ideia. Então, esses 12 espiões encontraram homens assim, realmente muito grandes, e os viram, né? Os avistaram e viram as suas cidades, cidades fortificadas, cidades com muralhas grandes, cidades protegidas, né? Então, a conclusão deles, da maioria deles, né? 10 dentre os 12, a conclusão foi: não dá para a gente conquistar a terra. E sabemos de tudo isso, já falamos também, mas a questão é: a terra poderia e deveria ser conquistada, porque Deus prometeu, porque Deus disse que iria cuidar dos inimigos, Deus ia cuidar dos povos que estavam lá. Israel apenas, o povo de Israel apenas tinha que fazer o que estava determinado, que era entrar e tomar as ações que Deus fosse então designando para eles. Ponto, né? E foi assim que entenderam Josué e Caleb. Eles entenderam que Deus tinha feito promessas. Em cima dessas promessas, ele tinha determinado que eles deveriam ir no rumo da terra prometida e deveriam conquistá-la. Entenderam que isso é o que eles tinham que fazer. Então, ele permaneceu confiante nas promessas de Deus, e é isso que ele está dizendo. Veja, fidelidade, ou mais precisamente como a versão revista e atualizada nos dá, de Almeida, que diz que Caleb, ele usa a frase perseverei em seguir ao Senhor. Essa é a ideia. Ele perseverou em se manter firme, ele perseverou em manter a sua convicção, em manter a sua fé. A ideia aqui de fidelidade, ela está totalmente relacionada à fé verdadeira, à fé genuína, à fé que se demonstra como prática, e que essa firmeza, ela se mantém apesar, mesmo diante, né, de aparentes contradições, situações que podem parecer totalmente contraditórias. Não, mas isso aqui não pode, isso aqui Deus não vai aplicar suas promessas aqui dessa forma. E muitas vezes os israelitas cometeram esse erro, muitas vezes eles foram infiéis, não tiveram essa fidelidade por causa da sua falta de firmeza diante de aparentes contradições, circunstâncias desfavoráveis, que foi o que aquele pessoal lá fez. Aqueles 10 espiões perderam totalmente aquela falsa fé, que na verdade era, né? A verdadeira fé, ela não se perde, ela não se esvai, né? Mas aquilo que eles tinham se perdeu. E com isso contaminaram todo o povo, que ficou atemorizado, e por isso apenas Josué e Caleb foram preservados por Deus, para estarem daquela geração. Então, portanto, a fé que a gente vê aqui em Caleb, e que ele está sendo verdadeiro naquilo que ele está falando, naquilo que ele está dizendo sobre os episódios lá, a gente vê que é muito diferente dessa suposta fé que algumas pessoas, aliás, muitas pessoas alegam ter em Deus, no Deus verdadeiro, nos nossos dias, mais especificamente em Jesus, na palavra de Deus. Uma fé que ela não se comprova em atitudes firmes diante de situações. Eu gosto sempre de lembrar a parábola do semeador, onde a semente, ela cai em solos que acabam não produzindo absolutamente nada, por um motivo ou por outro. E finalmente tem aquela semente que, claro, cai na boa terra, ou seja, a verdadeira fé, a fé genuína. Bom, essa então é a fidelidade de Caleb, uma fidelidade que, bem, será que essa fidelidade que ele está dizendo aqui, ela tinha realmente um fundo aí? Tinha sim, porque agora, pela fidelidade de Deus, é que nós vamos perceber isso. Caleb prossegue falando sobre uma promessa que Moisés havia feito. Moisés aprovou a atitude de Caleb e de Josué, e prometeu a Caleb que aquelas terras, aquelas terras que ele havia percorrido, seriam para ele, seriam destinadas para ele quando eles entrassem na terra, quando eles conquistassem a terra, o que viria a acontecer mais de 40 anos depois, como a gente vê pela cronologia, né? Em reconhecimento a essa firmeza. Como reconhecimento, então ele teria aquelas terras que ele percorreu ali, que, se você for olhar bem, as terras que vão cair ali para Caleb, elas estão ali um pouquinho acima de Cades Barnea, que é. Cades Barnea está ali quase já no rumo do Egito, você olhando para o sul, né? Você olhando ali para baixo do mapa. E aquela terra que eles percorreram, então a terra designada para ele por Moisés, para ele e para os seus descendentes, como recompensa. Veja, então a promessa de Moisés, na verdade, era garantida por quem? Moisés prometeu. Mas quem poderia garantir que ela iria se concretizar? Pensa bem. Mas tem ainda a questão, e essa sim é uma prova cabal de que Deus ele está cuidando de cada detalhe sempre, né? Veja que tem a promessa de Moisés, mas tem a preservação provida por Deus. Preservação de quem? Aqui especificamente do próprio Caleb, pois ele diz que ele era um sobrevivente. Ele tinha 40 anos na época em que ele foi um espião lá e agora estava com 85. Se você fizer as contas, o tempo total mais o tempo de ocupação, né, o tempo que levou até eles chegarem naquele ponto, né, depois de todas as batalhas, são todos esses mais 45 anos que foram percorridos, né, desde o deserto até a entrada, mais os anos de ocupação, de batalhas ali, até chegar nesse momento, né, de conversa em que ele está ali diante de Josué. E ele diz: olha, eu estou aqui vivo, e isso é a prova de que Deus realmente queria que eu entrasse na terra. Isso é a prova de que Deus cumpriu, vem cumprindo a parte dele e continuará cumprindo a parte dele. Coisa boa, né? A gente perceber que a promessa de Moisés, ela era mantida por Deus. Deus preservou ali a vida de Caleb. Ele está lembrando isso a Josué. Veja, eu estou aqui na tua frente e olha, eu estou tão disposto quanto naqueles dias. Eu tenho tanto vigor quanto naqueles dias. E o que que ele tá se referindo aqui? Ele vai chegar na petição. E tem uma promessa, tem uma preservação e tem uma petição envolvida aqui. Baseada em que a petição de Caleb? Em primeiro lugar, baseada na realidade. Ele não estava aqui pensando em nada muito fácil. Por quê? Porque ele lembra que ainda havia o Zenaquim habitando ali. E aí você tem que se lembrar daquilo que foi dito lá atrás, que aqui e acolá, dentro da Terra Prometida, tinha porções de território onde sobraram, vamos dizer assim, habitantes, populações nativas ou que migraram para lá em algum momento da história, mas que estavam ali, eram povos que deveriam ter sido expulsos num primeiro momento ou depois por cada tribo que viria, até porque a ocupação já estava no seu maior escopo, ela já estava assegurada, né, como a gente já vem comentando. Mas tinha essas ocupações ainda localizadas aqui e acolá. Os Zenaquim continuavam habitando na região, os tais gigantes de que a gente vem falando. E veja, ele está ciente disso. Então ele ia ter que enfrentar isso. Mas ele também se baseia em responsabilidade. A petição dele é baseada em responsabilidade. Ele está dizendo que então aquelas terras que Moisés havia prometido, ele chega para Josué e diz: então dê-me essas terras. Olha que interessante, ele reconhece a autoridade de Josué como o líder a essa altura, ele não se coloca em pé de igualdade ali com ele, embora ele se coloque em pé de igualdade lá no passado. Eu e você, Josué, fomos os dois que trouxemos um relatório confiante, um relatório de fé. Mas agora ele se coloca: olha, dê-me. Ele está fazendo uma petição baseada naquilo que Moisés havia prometido, mas ela é realista e ela é responsável. Por que responsável? Porque ele sabia que expulsar os Enaquim era tarefa sua, da sua tribo, dele e da sua tribo. E ele diz: eu estou disposto, eu tenho forças ainda, eu tenho vigor. O que ele está dizendo aqui é que ele não vai passar para a geração seguinte essa incumbência. Ele quer, durante seu tempo de vida, comandar essa expulsão, e nós vamos ver lá adiante que isso aí acaba sendo cumprido. Se não é assim uma coisa 100%, uma coisa não escapou nenhum sobrevivente, isso já é uma outra questão. Mas ele conseguiu ocupar as terras ali e deu mais um enorme passo cumprindo ali com essa responsabilidade. A petição dele tem esses lados, né? Essas nuances, mas ela é baseada, acima de tudo, em confiança. E é exatamente o que ele diz: se Deus assim o quiser, se Deus me conceder, se Deus continuar mantendo aquilo que ele tem feito comigo até aqui. E ele confiava que sim. Ele é baseado nessa confiança, não apenas no seu vigor, não apenas no fato de que ele queria simplesmente expulsar o Zenaquim, ou queria simplesmente ter uma terra ao seu dispor. Sim, ele queria ter uma terra, queria garantir para os seus descendentes, mas ele sabia que era Deus que iria tornar isso possível ou não. Poderia, ele conta com algum revés aqui, Deus desaprovar alguma coisa no meio do caminho e revogar isso, né? Bom, o fato é que a fidelidade de Deus no contexto, naquele contexto ali, tem a ver com premiação material, certo? Estamos falando aqui de uma pessoa reivindicando terra, território físico, delimitado, o lugar tem nome, o lugar tem uma extensão delimitada, é tudo material. E nós temos que ter muito cuidado sempre ao transportar isso para o terreno espiritual, porque nem tudo pode ser levado no pacote, porque a fidelidade de Deus no contexto da igreja, se você olhar o Novo Testamento, você jamais irá ver premiação material. Você tem até a garantia do sustento de Deus, da provisão de Deus. Isso sim, você tem essas garantias de que Deus vai prover, de que Deus vai, inclusive, manter as pessoas que em relação à sua generosidade, né? Paulo fala disso lá nas suas cartas, né? Que aquelas igrejas que haviam contribuído também, Deus iria mantê-los, né? Mas nunca é prometido, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. As promessas, que são muito evidentes nas Escrituras, elas têm sempre a ver com recompensas futuras, chamados galardões. Aquelas obras que são mencionadas em 1 Coríntios, as obras que nós levamos daqui, que serão recompensadas por Deus, evidentemente não com coisas materiais, porque lá na eternidade isso não vai ter valor nenhum. São recompensas de um outro quilate, vamos dizer assim, um valor assombrosamente maior, né? Infinitamente maior do que qualquer coisa que você possa ter aqui nessa terra. Mas a fidelidade de Deus sempre haverá, até nesta vida, no sentido de nos preservar, de cuidar de nós, de nos abençoar em tantas coisas, perfeitamente. A gente só não pode confundir algumas coisas, temos que sempre entender o contexto. Deus é fiel e permanecerá fiel sempre, isso não resta a menor dúvida. Por fim, além da fidelidade de Caleb e da fidelidade de Deus, nós podemos ver neste texto aqui a fidelidade de Josué. O texto nos informa, é uma conclusão ali do texto, né? Portanto, para nós também é uma conclusão aqui. O texto informa que então Josué abençoa Caleb. O que é essa bênção? É uma bênção para que ele se torne mais santo, para que ele se torne alguém especial? É uma unção protegendo? O que é isso? Olha, essa bênção, ela é uma bênção que sinaliza algumas coisas. Em primeiro lugar, é uma bênção que sinaliza a plena concordância de Josué em relação a tudo que está sendo pedido ali por Caleb. Ele abençoa, ou seja, é como a gente diz hoje em dia, né, um pai e uma mãe que abençoam ali um relacionamento de um filho, de uma filha. Essa ideia, né, a ideia de que há uma aprovação, está concordando plenamente, não tem qualquer contestação. É importante a gente observar aqui que Josué não agiu politicamente. Ah, eu vou favorecer Caleb porque eu vou ganhar isso, porque eu vou conquistar aquilo. Ele apenas avalizou, quer dizer, colocou seu aval, ele avalizou o direito de Caleb. Ele concordou plenamente que ele tinha esse direito, que era direito dele, que Deus, não, não, Deus não desaprovou nada que contrariasse aquilo que estava estabelecido, então tudo continuava valendo. Josué entendeu isso e, nesse sentido, ele deu a sua bênção. E também uma bênção que sinaliza o selo oficial. Josué não se omitiu. E não ficou em cima do muro, ah, isso aqui, sei lá, vamos, quem sabe, a gente vai deixar isso para a próxima geração, não quero me envolver com isso, vai ter gente reclamando aí que você vai ter uma terra especial aí, só para sua família e tal. Não, ele usou a sua autoridade para regulamentar a posse. Falei, isso mesmo, Moisés prometeu, Deus tem mostrado que é isso mesmo, então o que me resta é fazer isso. Interessante que Hebron é uma cidade que ficou ali dentro desse território, uma cidade com, a gente até comentou isso aqui, uma cidade com história muito importante, né, para Israel, cidade onde Abraão havia peregrinado, ficou ali um tempo. Sara foi sepultada em Hebron. E esses Enaquim continuaram habitando ali, sendo que o maior deles, né, era justamente o rei de Hebron. Depois, tem até um episódio curioso lá, né, ele fala, ele é capturado, e ele diz, olha, o que estão fazendo comigo aqui, eu fiz com 100 reis, imagina o poder desse homem, né? E, bom, enfim, essa cidade realmente ela é dominada ali por Caleb. Depois, logo em seguida, no sorteio ali das cidades que caberiam aos levitas, esse é um assunto que já foi mencionado e vai ser ainda, a gente vai ver os detalhes ainda disso, né, a questão do sorteio das cidades para os levitas, e dentro da cidade dos levitas, Hebron era uma cidade de refúgio, que é algo que também vamos examinar melhor. Depois, mais adiante, nós vamos ver que é a cidade onde Davi governa Israel por 7 anos antes de se mudar para Jerusalém. Jerusalém, naquele tempo, ainda estava sendo ocupada pelos jebuseus, para vocês terem ideia. Então é no reinado de Davi ali que ele sai de Hebron, onde ele ficou 7 anos reinando, e vai finalmente para Jerusalém, que não é muito longe dali, é uma distância não é grande. Faz parte do mesmo eixo de montanhas ali. E essa história de Hebron, uma história de uma cidade importante, e que tudo foi cumprido ali em concordância de que caberia então a Caleb. Fidelidade na prática, a gente vê aqui também da parte de Josué. Começa no compromisso com Deus. É assim a fidelidade prática. Ela começa no compromisso com Deus. Se você não tem compromisso com Deus, não adianta querer esperar que vai haver outros tipos de compromisso. Então, Josué tinha esse compromisso com Deus, ele estava muito alinhado com isso. Se Deus está aprovando, quem sou eu aqui para desaprovar qualquer coisa? E ele concordou plenamente, não tinha nenhuma. A gente não vê qualquer sinal aqui de polêmica nesse sentido. E veja, é claro que quando a gente tem compromisso com Deus, o compromisso com os homens, ele se estende, desde que esteja alinhado ao primeiro. Não adianta querer ter compromisso com os homens, com as instituições, seja lá com o que for, se não houver, em primeiro lugar, compromisso com Deus. Se o compromisso com os homens é consequência do compromisso com Deus, então ele é uma coisa correta, é uma coisa esperada, é uma coisa boa. E acaba acontecendo como aconteceu ali, sem politicagem, de forma isenta, de forma pacífica, tudo corre como deveria ser. Que episódio bonito, que episódio que nos traz tanta informação boa aqui desses dois homens e Deus ali regendo tudo isso. Eu penso que, à luz desse texto, nós devemos nos avaliar quanto ao nosso nível de fidelidade a Deus. Devemos fazer essa avaliação. E eu creio que o termômetro aqui é a confiança que nós temos, se essa confiança ela persevera em meio a contradições e circunstâncias desfavoráveis, como aconteceu com os espiões lá, e que Caleb foi essa pessoa confiante, de uma confiança que perseverou, aliás, juntamente com ele, o próprio Josué. E não podemos deixar de considerar que a presença do Espírito Santo em nós, crentes no Senhor Jesus, ela vai nos dar a bênção do fruto do Espírito. E dentro desse fruto do Espírito, um dos gomos, podemos dizer assim, é a fidelidade. A fidelidade é fruto do Espírito Santo. A fidelidade correta, a fidelidade boa. A fidelidade que dá resultados. Devemos nos empenhar em servir a Deus, na plena convicção de que as recompensas não são nessa vida, pelo menos as grandes, as verdadeiras recompensas. Podemos ser abençoados com muita coisa aqui, mas não essas coisas não são as mais importantes, de jeito nenhum. Nós temos que mirar, olhar as recompensas que estão na eternidade e devemos servir a Deus. Com essa plena convicção, esperar firmemente, sabendo que elas estão garantidas, para nós. Isso muda muita coisa na nossa realidade. Finalmente, devemos honrar nossos compromissos diante de Deus, nossos compromissos diante dele, aquilo que nós dizemos para ele: olha, Senhor, eu quero ser mais santo, eu quero ser mais justo, eu quero ser mais. Comprometido com as boas coisas, eu quero absorver mais a tua palavra, eu quero amar mais os meus irmãos, quero amar ao próximo. Enfim, quando nós dizemos essas coisas, temos que também saber que estamos assumindo coisas diante de Deus. E é muito importante nós honrarmos esses compromissos e condicionalmente honrarmos os compromissos diante dos homens. Condicionalmente, por quê? Porque esses compromissos têm que ser regulados pelo nosso compromisso diante de Deus. Se alguma coisa está ali atrapalhando o nosso compromisso maior e mais importante, que é com Deus, então temos que rever esses compromissos humanos, porque eles podem, inclusive, nos prejudicar seriamente na nossa vida espiritual. Bem, então que Deus nos ajude a termos essa fidelidade provada e aprovada. Deus te abençoe, tenha uma boa semana.